Não, e... Leva hoje, vai ser massa. Leva pra ter caído nessa casa ali. Vai ser aqui. Chegou na hora da gravidade. Tá foda mesmo, negócio de arte. Porque, se tu na tua não, tu vai plantar com o cabelo não aceito, né? Tu não tá sabendo, né? Aí tu chega lá e nossa, é tua vez, né? Ela veio de outro lugar. Não, o cara tá com a primeira, mas será que é ela? Tipo assim, tu já é. Cheguei lá, eu não sabia ainda, quando eu segui a Instagram lá, tu falou ainda bem que não tinha ninguém. Ele me pega, cabelo na cabeça. Pega. Fazer meu rosto, sabe, se eu me fazer meu plano lá. Fazer um plano também, não tá bom, mal, cara, botar o código com risco. Não, o negócio tá 25, moço, que não deve ter 5 anos, aí ele agora deu 3, eu passei pra ele. Não tava aqui de novo, nem tá também. Tá 25, que eu quero. Pode, mulher maravilhosa. Quebrou muito não, só que só foi, meu, deu a boca aí. Ele só deu um tapa nele. Ele já vai se segurar em pé, mas... Olha, não vamos hoje não, não vamos pra cá. Hoje não dá tempo de atender todo mundo. Vamos pegar o cavalo. Tu tem caixa para tomar casa. Tem caixa para tomar casa. Você pegou. Oh, Tu viu a mão dele aqui, ó. Eu vi, besta. Eu vi, idiota. Tem olho nas costas, né? Final do século XIX. Inalação, ingestão, risco significativo, pulmão, estado digestivo e tecidos circundantes vulneráveis. dose localizada por ser mais nova que a mesma dose distribuída por raiz Gente, por favor. Homem do fundo ali. Se ficar, eu vou descontar logo no celular de vocês. Tá, sente. Você sim, irmã. A radiação alfa é uma radiação que não é considerada uma radiação perigosa. Ela é perigosa quando se é inalada ou ingerida, que pode causar mutações e até câncer. Convenção. Recipientes selados. Capelas com pressão negativa e blindagens apropriadas. Proteção pessoal, luvas, máscaras, vestimentas descartáveis, higiene rigorosa para evitar ingestão ou inalação. Procedimento, monitoramento com detectores, com descontaminação e limite de exposição interna. São métodos essenciais de proteção para garantir que não seja inalado e chegue ao nosso organismo a radiação. Aplicação no dia a dia, todos os desafios, partículas altas e emissores altos têm luz variosa, monte em pequena escala. Instrumentação científica, com gestáveis para fabricação e aplicação médica específica. Radioterapia interna com cuidado. Também apresenta desafios de descarte e segurança regulatória. Ela tem uma importância no dia a dia, usada como detectores de fumaça e em alguns tratamentos médicos específicos. A diretora está querendo conversar com todos que passam em volta. Eu estou mais do que ótimo. Vou arrancar aqui. Eu estou de uniforme. Eu estou de uniforme. Você também. Ei, professor. Ela falou que também esqueci de não dar escola na guerra. Já fui lá já. Vem. Sem graça, gente, por favor. No slide anterior, comentava alguns exemplos sobre algumas coisas que são utilizadas no dia a dia da radiação. E a radiação alfa, através da passagem da pele. a pele bloqueia as partículas alfa, verdade? Inalação e ingestão é perigosa, verdade? Fontes externas representam maior risco. Mito, todo material radioativo é visível. Incompleto, mentira, é porque lá onde é a diretora. Assim. A menina também não. Pois é, mas a menina que foi já tinha apresentado. Tinha não? Tinha sim. Não tinha apresentado. Tinha sim. A Laura tinha sim. Tinha sim. Tinha. Todo mundo da pessoa que é a primeira. Eu só perdi o argumento. O do nosso, a Biel. Ah, desculpa. Eu tô indo mesmo. E nós também não temos lá. Não tem mais saída. Pode. E aqui Dani tem que ir para o banho? Quem? E aqui Dani tem que ir para o banho? Tem que ir para o trabalho que vai apresentar. Professor, por favor. Agora não tem Ela ganhou. É, vontade de apresentar e não volto. Ele já Eu não posso, cara, eu não vou falar muito. Quem? Não sei. Queimadura e dano celular. Vai dar uma boa? aí. Tem horário não. Ei! Ionizante pode quebrar vibrações, alterar moléculas biológicas. Só tem qualquer chance. Causar mutações celulares. Queimaduras. Só foi aprimorada anos depois, em 1923, em Nico Verme, formulou a teoria do decaimento. Essa teoria foi fundamental para a descoberta do processo de decaimento verme, que foi usada a interação fundamental da natureza, a interação fraca. Isso causou mais facilidade aos cientistas para descobrir núcleos atômicos estáveis e descobrir por que eles emitem essa radiação. E é isso que temos para falar sobre história. Vocês já ouviram falar do modelo atômico de da física nuclear. Seu estudo ele foi de suma importância para ajudar a compreender a estrutura do átomo, como você acabou de falar. E ele também possibilitou a cura de pessoas em câncer através da radioterapia. E graças ao seu estudo, apesar dos riscos biológicos com o controle da radiação, podemos ter esperança. Obrigada. Uma pergunta geral. Quem souber responder, até anotar, bem. De nós também? Não, é sobre. Tem a ver com o que a filha apresentou. Mas não responder, nós ganhamos ponto também? Não, mas tem que precisar do celular. Não. Eu estudo. Celular, mas aí não. Tipo... Tem a ver, mas não. É sobre, mas elas não falaram ali, mas tem a ver. O porquê. A radiação alfa, né, a beta, quer dizer, contribuiu para fazer o tratamento de radioterapia. O tratamento de radioterapia. Nossa, derreta, eu não entendi, ó. Calma, relaxa, eu vou chegar na pergunta. O tratamento de radioterapia. Alguém sabe o porquê que ele não é 100% assim, digamos, indicado? Por quê? Ele é um tratamento, né? Pode ser. Professor! Mas um pouquinho. Ah, não, não entendi a resposta. Já. Perdeu o ponto, Abby? Não. Pode. Tem a mesma raiz. Tratamento de radioterapia, por tanto. É um tratamento, tá? Pode ser usado, mas por que ele assim, não pode ser usado no meio de um grande carro? Eu não sei, não. Entendeu?